vejo a comunhão de Deus. É tão bom estar contigo, lindo como o azul do céu. Neste amor, segurando a mão de Deus, eu confirmo a aliança neste amor que vem do céu. E não importa onde estiver, somos amigos, irmãos, mesmo estando longe no olhar, mais perto do coração. Família, aliança de Jesus, relembrando a cada dia, iluminados pela cruz, nada vai nos separar. A esperança vem de Deus. Eu confirmo a aliança neste amor que vem do céu.